Delta Charlie 251, portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Bruno 229, bom dia, Foxtrot, confere, Congonhas tem o 360 já travado, transcópia. Copia. Bruno 229, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em usando zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120, decimal 8, aciona 5156, Bruno 229. E autorizado 360, decola pistão no zero, da EL Motiva, rota do plano, transponder 5156, controle 1208. Bruno 229, negativo da EL Motiva, saída da EL, transição Motiva. Da EL, transição Motiva. Correto, protegimento, Bruno 229, portão 10, chame pronto para o pushback, acionamento. Vou reportar. Alvorada, puxa o seu nome, chama táxi. Alvo 1229, posição no zero para o pushback canaleta. Posição no zero, aprovado, chama táxi, 1229. É, pode dar. Fono 229 está com 93 a bordo, alternando Galeão, 4 horas e 13. Uno 229, autorizado táxi até o ponto de espera da 10, via diáfano, ponto de espera da 10, chame 2, Salvador, frequência 198, decimal 95, ajuste do altímetro, é 1-0-8. Autorizado táxi, então ponto de espera da 10, ponto de espera da 10-2-2-2-2-2-2. Pegou o Salvador, tá 317, eu vou de reclamação, fonte de transferização, barulho. Tá 317, na Guate, 4 Guarulhos. Prepare-se a Ilha da Mótiva. A Ilha da Mótiva, tá 317, na sexta. Salvador, bom dia. Aqui é o Adriano, tá 90, no Pátio 3. Solicitando organização de negócio para o Prático. Posição número 5. Em Avianca. Oscar, novembro. Sim, confirme de posição para que posição? Estou na parte 3, posição 6. E gostaria de ir na posição número 5 do principal, parte 3. Autorizado o início, reporte para ingresso, parte principal, Oscar Mike Whisky. Oscar November Whisky, obrigado. Da colada 32, chame controle 1-0-1. Controle, frequência? 1-2-0, décima 1. 2-0-1. Bom dia, Oxané 62-51, bom dia. Oxané 6251, bom dia, contato radar, submontanha nível de voo 360, após 2 mil pés para o Oxané Leda. Esse é o 360, 2 mil Leda, Oxané. Clássico, 1229. Mantenha a posição. base de decolagem autorizada, 950 graus, 101. Agora sim, livre de decolagem com 1229. Alterna 133-295, solicita para o Admótima. 251-3395, solicita para o Admótima. 1229, chama Central Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. Paulo Salvador, Wolfgang do Mike, informando o término do rebote. Muito obrigado e tenha um bom dia. Da 3171, 147 a bordo, 3:55 autonomia, alterno galhão. Turno 229, senta 1260, alterna 128, decima 8. 260, 228. 208. 08, tá de chão, pode estar 295, da 317, carbonha. Salvador, 3171, pode parar. 3171, autorizado, alinhada e decolapso 10, 950 graus, 109, ajuste de altímetro 90. 09, alinhada e decolapso 10, 0, tá 3171. Alvorada 3171 decolado aos 481, controle Salvador 120 do Slot 0. 3080, tá 3171, obrigado, bom dia. Controle Salvador, tá 3171, bom dia, professor Adel. Tá 3171, bom dia, contato radar. Primeiro que eu vou 320 e vou ali, tá? 320 na prateleira da 3171. 171, chamo centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. Recife, 251, 3395, tá 3171, bom dia, obrigado. Para o Galeão, tem um 360 já aprovado, o senhor está transporte 961. Dono 961 autorizado para Serra Bravo Golfo Lima, via por novembro 857 até Novo Sul. Nível de voo 360, pista em 210. Primeira curva à direita, saída da El. Após da El, voa Leda. Após Leda, direto, posição Iruli. Controle 120.8, transponder 5401 no voo 961. primeira curva à direita após a decolagem pista no zero. Primeira curva à direita. Posicionamento correto, Bruno 961. Portão 9, time pronto para o pushback, acionamento.